rap é o meu mundo, mundo filho é uma escolha. Cada letra que eu escrevo é uma lição de vida. Busquei outras saídas, bro, só encontrei mais portas. Saída me comporta com a passagem só de ida. Peguei os meus calçados, fui buscar outras calçadas. E aprendi a falar uma língua que se chama poesia. Remei com minhas canelas, naveguei com minha galera. Atravessei os sete bares, tô curtindo a maresia. Joguei minhas únicas moedas, na fonte de todos os meus desejos. Não nasci para obedecer regras, e nem leis que são feitas por leigos. Dividiram nossa consciência, mas somos um só elemento. Coração de barro com fogo no olhar, o tem a cor da água e o peso do vento. Você importa o AK, carona ou vodka. Tem quem só pode cá, felicidade tá. Bebendo vodka, veneno é a lógica. Tem que ser forte pra verdade suportar. Você importa o AK, carona ou vodka. Tem quem só pode cá, felicidade tá. Bebendo vodka, veneno é a lógica. Tem que ser forte pra verdade suportar. Já peguei demais aos sentimentos mais mundanos dessa rápida viagem. Passagem curta que conflito com meus longos planos pela metade. Tudo é perspectiva. Fiz um entardecer na folha em branco com a tinta acrílica. A estrada reta bifurque nessas perigosas curvas e de me encontrar. Coleciono na bagagem para chances de me ausentar. Vida secular, minha visão é singular. Não havendo amor, as escolhas, o tempo vai te sufocar. Sonho ver a felicidade sem filtro. Dedos no vermelho filtro. Nos entrelaçaremos como fio de alta tensão sinto. Atrasar um tanto nosso encontro, não minto. Meu medo é quando você estiver vindo, eu estar indo, tudo ter sido só isso. Eu naveguei no mar de lágrimas. Meu ódio me fez andar sobre as águas no mar de magma. Já me afoguei em doses de soluções ácidas. Não dei ouvido a vozes com afirmações de máximas. Não voltarei das cinzas por me cremarem. Se não enterrarem mais corpos, deixo os corvos se alimentarem. Lendo o livro dos mortos pra quando eu morrer ver o livro da vida. Isso é budismo do Tibete com a santa se suicida. Um pouco dos dois, cada um à sua maneira. Certo e errado ao mesmo tempo, porque o próprio tempo é noção passageira. Ação rotineira, nos tornamos seres ausentes. Frequentamos espaços vazios pra que essa frequência se torne frequente. Você importa o AK, carona ou vodka. Tem quem só pode cá, felicidade tá. Bebendo vodka, veneno é a lógica. Tem que ser forte pra verdade suportar. Você importa o AK, carona ou vodka. Tem quem só pode cá, felicidade tá. Bebendo vodka, veneno é a lógica. Tem que ser forte pra verdade suportar. Qual é a finalidade da vida? Seja eu bondoso ou malévolo, partirei do mesmo modo. Se parto, vou para algum lugar ou fico? Se fico, em quem fico? Essas questões movem a arte, a filosofia, a ciência e a religião. Das profundezas do vulcão mais ativo desse planeta, surge o MC que faz da caneta bereta. Com o beat eu faço amor, canguru perneta. Eita, nem o Lu imaginou a treta. Eu já chorei pelos meus poros, depois sangrei pelos meus olhos. Colei com um barril de rap e agora eu quero um de petróleo. Só falsidade onde eu olho, não me misturei água e óleo. Eu tenho o necessário pra fazer cada otário perder a cabeça igual pretórios. Pelo sofrimento de nossos avós travamos uma batalha não prevista pelo Nostradamus. E com a voz tratamos só dos assuntos relevantes. Sei que ficará pra sempre o que nós gravamos.